Chega aí um deficiente a uma mercearia. Oi! Tem iogurtes baunilha? E eu merceeiro. Não, desculpa, amigo, não temos. Oh! Obrigado! Vai lá no dia a seguir. Oi! Você tem iogurtes baunilha? Não, amigo, já lhe disse ontem, não tenho, desculpa. Obrigado! Vai lá o vendedor de iogurtes. E o gajo... Amigo, você tem iogurtes de baunilha? Tenho. Escarrei meio duas paletes dessa merda. Aí um filho da puta todos os dias me foda a cabeça por causa desses iogurtes, caralho. Vai, descarregou os iogurtes, vai lá o oficiante do terceiro dia. Oi! Tem iogurtes de baunilha? Hoje tem, amigo. Hoje tem duas paletes desse, caralho. Não valei o caralho, vai não.